parceiro, com toda a liberdade. Com ideias conscientes, somente a verdade. Sem preconceito, não quero saber de crítica. É uma coisa que faz parte de nossas vidas. Antes agradeço um ancestral, que é nosso irmão, e me lembro dele em qualquer situação. Somos negros também, por isso estamos aqui, na garra, na coragem, na fé, como negro zumbi. A geração de miliano que vem sempre afirmando que é nosso dever lutar contra o racismo no mundo. Uma coisa tenho certeza, por isso eu sempre falo: nosso movimento não pode ser criticado. Somos iguais e merecemos respeito. Já faz muito tempo que sofremos esse preconceito. Vamos lutar na união como negro zumbi, como Malcolm X revolucionar. É isso aí. Nada de racismo, nada de racismo. Nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo. Dando um rolê pelas ruas, eu me sinto livre. Vou em várias quebradas, a maioria me conhece. Alguns dias atrás eu tava no RP, dei de cara com a cena triste, você tinha que ver. O irmão sendo rebaixado pela nossa gente, mas o cara reagiu com ideias conscientes. Tem que se formar pra poder reivindicar direito de igualdade, lutamos pra alcançar. É, mano, tá embaçado. Todos somos iguais perante a Deus, mas aqui ninguém é respeitado. Ele não sabe do que eu sou capaz de revolucionar com os mano e se unir a favor da paz. Aí, guarde bem na sua mente o hip hop e a cultura que ajuda a nossa gente. Não adianta fugir nem se esconder, a voz da periferia sempre vai prevalecer. Nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo. Eu continuo lutando com fé para tudo acabar. Nada de racismo, digo, para com isso, porque nos discriminam pela nossa raça e nossa cor. Mas somos a maioria e temos um valor. Valor de um guerreiro chamado zumbi, um exemplo de resistência esquecido por aqui. Tenho consciência, um dia isso vai acabar. Todos na união pra igualdade alcançar. Nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo, nada de racismo.